a simplicidade que impera me inspira. No ato ou na escrita, no sorriso ou no pranto, na morte, na vida, no verso ou no canto. Quanto moleque novo disposto a vencer, quanto nego velho não tem pra onde correr. Sonho, eu quero ver quem não tem, mas o tombo é duro quando ele não vem. Quem te deu só uma opção pra caminho, quis te limitar, te deixar sozinho. Mas quem acredita corre e vai buscar, só que a vida não para e o tempo quer passar. E quem viveu o sonho longe da realidade, quando o relógio despertou já era tarde. Quanto estímulo pra te fazer parar, poucos são os que querem te ver chegar. Ouvi de ébanos no rádio, fiquei feliz. Vi se fazer presente o sonho de quem sempre quis. Correr atrás, fazer um som pra tocar mais. Música é luz lá. No lado sul. No lado sul. No lado sul. Abre seu coração que uma porta alegre se abre pra você passar. No lado sul. No lado sul. Abre seu coração que uma porta alegre se abre pra você passar. A batucada na cozinha me convida. Criançada jogando bola na rua tem todo dia. É muito campo na quebrada e pouca biblioteca. Todo mundo quer ser Ronaldo, ninguém quer ser Mandela. Neguinho ligou na novela e não se viu. Voltou pro campo e viu semelhante a mil. Me diz quem é louco de perder sua raiz. E o poeirão do campo é o que faz feliz. Segunda tem samba da vela, quarta tem coperifa, sexta tem panelafro, combustível pra vida. Me explica como é que faz pra mudar a visão de quem olha de fora e não entende a questão. Saber, entender, ter discernimento, o motivo dos moleque pro arrebento. Diz, não dá pra ter tudo o que quer sem magoar. O tudo ou nada faz sorrir, faz chorar pra mudar. Não ver outra lágrima no chão, inspiração, disposição. Nova canção do lado sul, aprendi. Saquei o melhor pra mim, tudo que sei e vivi. Cacique mirim. No lado sul. Abre seu coração que uma porta alegre